Cheiro 30, página 267, capítulo 26. À distância, dois homens percorrem a estreita faixa da praia, direitos a nós. Usam o púrpura vivo de Agamemnon, com o símbolo dos mensageiros. Conheço-os. São Taltíbio e Eurípates, os principais mensageiros de Agamemnon, respeitados como homens discretos, próximos dos ouvidos do rei. Sinto um nó de ódio na garganta. A minha vontade é que estivessem mortos. Agora encontram-se perto, a passar pelos guardas mirmidões, que fazem chocalhar as suas armaduras resplandecentes, com ar ameaçador. Param a 10 passos de nós. Talvez pensem que é a distância suficiente para escaparem àqueles, se ele perder a cabeça. Entrego-me a imagens cruéis. Aquiles a saltar e a torcer-lhes o pescoço, deixando-os inertes como coelhos mortos nas mãos de um caçador. Tartamudeiam uma saudação com os pés irrequietos e os olhos baixos e em seguida dizem: viemos para levar a rapariga sob a nossa guarda. Aquiles responde-lhes com frieza e azedume, mas também com ironia, com cólera contida. Sei que está a dar provas de generosidade e tolerância e fico de dentes cerrados perante a calma do seu tom de voz. Ele gosta desta imagem de si mesmo, o jovem injustiçado, a aceitar estoicamente o roubo do prémio que lhe pertence. Um martírio para todo o acampamento ver. Ouço o meu nome e vejo que eles estão a olhar para mim. Querem que vá buscar Briseida. Ela está à minha espera, tem as mãos vazias, não vai levar nada consigo. Desculpa, murmuro. Ela não diz que não tem importância, porque tem. Inclina-se para a frente e sinto o perfume quente e doce da sua respiração. Os seus lábios roçam os meus. Depois passa por mim e desaparece. Taltíbio coloca-se de um lado dela, Eurípates do outro. Os seus dedos apertam-lhe com rudeza a pele do braço. Puxam-na para a frente, desejosos de se afastarem de nós. Ela é forçada a avançar para não cair. Vira a cabeça para nos fitar e eu sinto vontade de destruir a esperança desesperada nos seus olhos. Olho fixamente, obrigo-o a erguer a cabeça, a mudar de opinião. Ele mantém-se firme. Agora eles já saíram a toda a velocidade do acampamento. Decorrido um momento, mal consigo distingui-los das outras silhuetas escuras que se movem recortadas contra a areia, a comer, a caminhar e a tagarelar, absortas nas querelas dos seus reis. A cólera invade-me como um fogo que alastra. Como pudeste deixá-la partir? Pergunto a ranger os dentes. O rosto dele está árido, inexpressivo, como uma língua estrangeira impenetrável. Tenho de falar com a minha mãe, responde. Então vai lá. Fico a vê-lo partir, sinto o estômago queimado, reduzido a cinzas. Dói-me as palmas das mãos, no sítio onde as unhas estiveram cravadas. Não conheço este homem, penso. Ele não é ninguém que já tivesse visto. A raiva que sinto por ele é quente como sangue. Nunca lhe perdoarei. Imagino-me rasgar a nossa tenda, a desfazer a lira, a apunhalar-me no estômago e a esvair-me em sangue. Quero ver o seu rosto desfeito pela dor e arrependimento. Quero estilhaçar a máscara de pedra fria que oculta o rapaz que conheci. Ele entregou-a a Agamemnon, sabendo o que iria acontecer. Agora ele está à espera que eu fique a aguardá-lo, impotente e submisso. Nada tenho para oferecer a Agamemnon em troca da segurança dela. Não o posso subornar e não lhe posso suplicar. O rei de Micenas esperou demasiado tempo pelo seu triunfo. Não a deixará partir. Penso num lobo a guardar o seu osso. Há lobos desses no Monte Pelion, capazes de dar caça a homens se estiverem esfomeados. Se um deles te perseguir, tens de lhe dar qualquer coisa que ele queira mais do que a ti, dizia Quirón. Só há uma coisa que Agamemnon quer mais do que Briseida. Tiro a faca do cinto. Nunca gostei de sangue, mas agora já não há remédio para isso. Os guardas vêm-me tarde demais e ficam demasiado surpreendidos para pegarem nas armas. Um tem a presença de espírito para me agarrar, mas enterro-lhe as unhas no braço e ele solta-me. A surpresa torna-lhes os rostos parados e estupidificados pelo choque. Eu não sou apenas a mascote de Aquiles. Se fosse um guerreiro, eles enfrentar-me-iam, mas não sou. Na altura em que chegam à conclusão que deviam travar-me o passo, já estou dentro da tenda. A primeira coisa que vejo é Briseida. Tem as mãos amarradas e está encolhida a um canto. Agamemnon encontra-se de costas para a entrada, a falar com ela. Ele volta-se, furioso com a interrupção. Porém, quando me vê, uma expressão de triunfo estampa-se no seu rosto. Pensa que estou ali como embaixador de Aquiles, para suplicar, para implorar clemência. Ou talvez, para seu gáudio, eu vá dar largas à minha raiva impotente. Ergo a faca. E os olhos de Agamemnon dilatam-se. Leva a mão à faca que tem no cinto e abre a boca para chamar os guardas. Não tem tempo para falar. Golpeio o meu pulso esquerdo com a faca. Esta retalha a pele, mas não faz um corte suficientemente profundo. Golpeio de novo e desta vez atinjo a veia. O sangue jorra no espaço fechado. Ouço a exclamação de horror de Briseida. O rosto de Agamemnon fica salpicado de gotas de sangue. Juro que a notícia que te trago é verdadeira, digo. Juro sobre o meu sangue. Agamemnon foi apanhado de surpresa. O sangue e o juramento detêm-lhe a mão. Ele sempre foi supersticioso. Bem, diz ele secamente, a tentar mostrar dignidade. Então dá-me lá a tua notícia. Sinto o sangue a correr-me do pulso, mas não esboço um movimento para o estancar. Corres um perigo gravíssimo. Estás a ameaçar-me? Pergunta-me com ar de desdém. Foi para isso que ele te mandou? Não, ele não me mandou. Os olhos dele semicerram-se e vejo sua mente a funcionar, a encaixar peças no cenário. Seguramente que vieste com a benção dele. Não. Agora está a escutar-me. Ele sabe o que tencionas fazer com a rapariga, digo eu. Pelo canto do olho vejo Briseida a acompanhar a nossa conversa, mas não ouso olhá-la diretamente. Sinto um latejar surdo no pulso e a mão cheia de sangue quente e a seguir de novo vazia. Deixo cair a faca e com o polegar aperto a veia para abrandar o escoar persistente do sangue. E então? Não te perguntas por que motivo não te impediu de a levares? Perguntei em tom desdenhoso. Ele podia ter matado os teus homens e todo o teu exército. Não te parece que podia ter-te impedido? Agamemnon tem o rosto vermelho, mas eu não o deixo falar. Deixou que a levasses. Sabe que não vais resistir a copular com ela e que isso será a tua perdição. Ela pertence-lhe e foi conquistada no cumprimento de um dever justo. Se a violares, os homens vão virar-se contra ti e os deuses também. Falo lenta e deliberadamente e as palavras acertam como flechas, cada uma no seu alvo. É verdade o que digo. Embora o orgulho e a luxúria o tenham cegado de tal modo que o impedem de ver que assim é, ela está sob a proteção de Agamemnon, mas ainda pertence a Aquiles. Violá-la é violar o próprio Aquiles e constitui o mais grave insulto à sua honra. Aquiles podia matá-lo por isso e até Menelau acharia isso justo. Mesmo ao tirar-lhe, estás a atingir o limite do teu poder. Os homens permitiram-no, porque ele foi demasiado orgulhoso. Mas não vão continuar a tolerar isso. Obedecemos aos nossos reis, mas apenas dentro dos limites da razão. Se o orgulho de Aristos Acaion não for seguro, ficaremos todos em perigo. Um rei assim não será autorizado a governar durante muito tempo. Agamemnon não pensará em nada disto. A tomada de consciência chega-lhe em vagas que o afogam. Desesperado, diz: os meus conselheiros não me disseram nada a esse respeito. Talvez desconheçam as tuas intenções. Ou talvez isso lhes convenha? Faço uma pausa para o deixar refletir no assunto. Quem irá governar se tu caíres? Ele sabe a resposta. Ulisses e Diomedes juntos, como Menelau como figura de proa. Por fim, ele começa a compreender a dimensão da dádiva que lhe levei. Não foi a tolice que lhe permitiu chegar onde chegou. Estás a traí-lo ao avisar-me. É verdade. Aquiles deu a Agamemnon uma espada com que pôr termo à vida. E eu travei-lhe a mão. As palavras saem espessas e amargas. Sim, estou. Porquê? Porque ele está errado. Sinto a garganta áspera e rouca, como se tivesse engolido areia e sal. Agamemnon analisa-me. Tenho fama de ser honesto e bondoso. Não há motivo para não acreditar em mim. E fizeste bem, diz com um sorriso. Revelaste lealdade para com o teu verdadeiro amo. Faz uma pausa a saborear estas palavras, a retê-las. Ele sabe o que fizeste? Ainda não. Ah! Com os olhos semicerrados, imagina a cena. Observo o ferrolho do seu triunfo a fechar-se. Ele é um entendido na dor. Não há nada capaz de causar maior angústia àqueles. Ser traído pelo homem que mais estima, em favor do seu pior inimigo. Se ele vier ajoelhar-se e implorar perdão, juro que a liberto. Diz-lhe que só o orgulho o impede de guardar a sua honra, não eu. Não lhe respondo. Ponho-me de pé e dirijo-me a Briseida. Corto a corda que a amarra. Ela tem os olhos marejados de lágrimas. Sabe o que aquilo me custou. O teu pulso, murmura. Não consigo responder-lhe. Na minha cabeça reina uma confusão de triunfo e desespero. O meu sangue tinge de vermelho a areia da tenda. Trata-a bem, digo a Agamemnon. Volto-me para partir. Agora ela vai ficar bem, digo para comigo. Ele está a regalar-se com a dádiva que lhe fiz. Rasgo um pedaço da túnica para atar o pulso. Sinto-me estonteado. Embora não saiba se isso se deve à perda de sangue ou ao que acabei de fazer. Lentamente, dou início ao longo caminho de regresso pela praia. Quando chego, encontro de pé à porta da tenda. Tem a túnica molhada por ter estado ajoelhado à beira-mar. O seu rosto é impenetrável, mas nele transparece, tal como no meu, um cansaço semelhante a um tecido a esgaçar. Onde estiveste? No acampamento. Ainda não estou pronto para lhe contar. Como está a tua mãe? Está bem. Estás a sangrar. O pano está ensopado. Eu sei. Deixa-me ver isso. Obediente, sigo até ao interior da tenda. Ele pega-me no braço e desenrola o pano. Vai buscar água para lavar a ferida e cobre-a com mil fólios esmagado com mel. Foi uma faca? Sim. Sabemos que a tempestade está a chegar. Aguardamos durante o tempo que podemos. Ele ata a ferida com ligaduras limpas. Serve-me vinho com água e também comida. Pelo seu rosto posso ver que estou pálido e com um ar doente. Queres dizer-me quem te feriu? Imagino-me a responder. Foste tu. Mas isso não passa de uma infantilidade. Fui eu próprio. Porquê? Por causa de um juramento que fiz? Não é possível esperar mais. Olho bem de frente e prossigo. Fui ver Agamemnon. Falei-lhe do teu plano. Do meu plano? Essas palavras foram preferidas num tom neutro, quase distante. E o deixares violar Briseida, de modo a poderes vingar-te dele? Dizer aquilo em voz alta foi ainda mais chocante do que eu pensava que seria. Ele levanta-se, meio virado, de modo a ocultar o rosto, mas vejo-lhe os ombros, a sua postura, a tensão de pescoço. Então foste avisá-lo? Fui. Sabes que se ele o tivesse feito, eu poderia matá-lo. O mesmo tom neutro. Ou mandá-lo para o exílio. Ou forçá-lo a abandonar o trono. Os homens ter-me-iam venerado como a um deus. Eu sei. Seguiu-se um silêncio perigoso. Fiquei à espera que ele se voltasse para mim, para me gritar ou bater. Por fim, virou-se de frente para mim. Estás contente com o que fizeste? Trocaste a segurança dela pela minha honra. Não há honra em trair os amigos. É estranho seres tu a falar traição. Há quase mais dor nessas palavras do que consigo suportar. Obrigo-me a pensar em Briseida. Foi a única maneira. Escolheste-a a ela, diz ele. Puseste-a à minha frente. Pula à frente do teu orgulho. A palavra que uso é hubris, o termo que empregamos para arrogância que arranha as estrelas, para violência e para ira desmedida, tão vil como os deuses. Os punhos dele cerram-se. Talvez vá ser agora o ataque. A minha vida é a minha reputação, diz ele, com a respiração entrecortada. Ela é tudo o que tenho. Não vou viver muito mais tempo. A recordação é tudo a que posso aspirar. Engole em seco, a custo. Tu sabes isto. E ias deixar Agamemnon destruí-la? Ias ajudá-lo a tirar-me isto? Não, respondo. Mas faria a recordação estar à altura do homem? Far-te-ia igual a ti próprio, e não qualquer tirano recordado pela sua crueldade. Há outras maneiras de fazer Agamemnon pagar. Havemos de conseguir isso. Eu ajudar-te-ei, juro, mas não assim. Nenhuma fama justifica o que fizeste hoje. Ele volta-se de novo e fica em silêncio. Olho para as suas costas mudas. Memorizo cada prega da sua túnica, cada pedacinho de sal e de areia colado à sua pele. Quando por fim fala, a sua voz deixa transparecer a fadiga e um sentimento de derrota. Ele também não sabe como zangar-se comigo. Somos como madeira molhada que não pega fogo. Então o caso está resolvido? Ela está a salvo? Tem de estar. De outro modo não terias voltado. Sim, está em segurança. És um homem melhor do que eu, declara com um suspiro cansado. Um começo de esperança. Ferimo-nos um ao outro, mas não são feridas mortais. Briseida vai sair ilesa. Aquiles recordar-se-á de si mesmo. E o meu pulso irá sarar. Haverá um momento após este e outro depois desse. Não, respondo. Ponho-me de pé e vou até junto dele. Aproximo a mão do calor da sua pele. Não é verdade. Hoje abandonaste-te a ti próprio e agora regressaste. Os ombros dele sobem e descem num longo suspiro. Não digas isso antes de ouvires o resto do que fiz.